eu for o motivo de toda essa dor. E se um monstro também for um menino com sonhos, repleto de dúvidas, demorei pra me encontrar. Qual será o meu lugar? Quem podia imaginar o mundo inteiro a me olhar? Todos sem acreditar, sem pai, sem mãe, cresci sozinho. Esconde as mágoas dentro do meu peito. Ninguém me amou ou deu carinho. Toda essa raiva não é mais defeito. O foda é que eles achavam condenado a me tornar um fracassado. Agora sente o gosto ruim de estar errado. Vocês só conhecem um terço do que eu posso causar no fim. Eu já percebi que eles me olham com ódio. Por isso eu sou tão sozinho. Eles temem o demônio dentro de mim. O ódio alimentou o demônio dentro de mim. Quem foi que libertou o demônio dentro de mim? O ódio a pouco. Só que eu sabia desde que o princípio que eu tava caminhando para o topo. Deixar vocês com medo é tão fácil assim. Vocês só conhecem um terço do que eu posso causar no fim. Eu já percebi que eles me olham com ódio.